vão passando de geração em geração. Os usos, os costumes, as lendas, as crenças e as tradições. Tudo para que o tempo não apague a alma e a entidade única das gentes desta região. Boa Nova Rádio, de Oliveira do Hospital, para todo o mundo. Boa Nova Rádio de Oliveira do Hospital para todo o mundo, através do nosso FM 100.2 e também através das redes sociais. Estamos em direto a esta altura, a partir dos nossos estúdios. Vamos iniciar a conversa com João Abreu, o presidente da Junta de Freguesia de Meruja, que já iniciou a contagem decrescente para a grande realização da Feira do Porco e do Enchido. É já a 18ª edição, que vai acontecer no próximo domingo. João Abreu, bom dia. Obrigada por se juntar à Rádio Boa Nova. Desde já parabéns também por este novo desafio. Enquanto presidente, está de referência então à Junta de Freguesia de Meruja, pelo que também a realização desta feira não lhe é nada estranha, não é? Foi consigo que o certame iniciou. João Abreu, era importante retomar a Feira do Porco e do Enchido, que esteve parada, todos sabemos, devido à pandemia. É evidente. Bom dia também aos ouvintes. Portanto, a decisão de realizar o evento foi recebida com regozijo pelos tradicionais visitantes, também pelos expositores, pelos muitos artesãos que frequentam a feira e pela população de uma maneira geral. Portanto, esta feira tem um cunho muito particular. E mesmo no entendimento geral, é importante que se realizem iniciativas que permitam o convívio das pessoas, a distração das pessoas, que as libertem, no fundo, desta pressão a que temos estado sujeitos nestes últimos 2 anos. Estes condicionamentos são de facto, maus para a saúde e são maus para também para a vida das pessoas e nesse sentido a feira também tem esse papel, digamos que sociológico e até terapêutico, mas a feira fazia falta. As pessoas, muitas pessoas nos questionaram se de facto ela ia existir, mas é evidente, houve pressupostos que tivemos que vencer, nomeadamente os das condições de segurança. Portanto, fizemos um plano de contingência que apresentámos às autoridades de saúde, que mereceu um conjunto de reparos e de acrescentos. Tudo foi planeado, tudo não é? Tudo foi planeado, como é, portanto, óbvio. E para assegurarem todas as condições para quem visita esta feira, portanto, foi tudo planeado ao pormenor, porque, de facto, a situação ainda se mantém, de alguma forma, grave, mas também cabe a cada um de nós proteger-se, é verdade? É verdade, é verdade. É? Mas, digamos, do ponto de vista coletivo, nós temos essa responsabilidade e quisemos, portanto, se calhar algumas pessoas pensam que houve aqui algum voluntarismo da nossa parte. Não houve, houve a decisão de fazer, mas dentro daquilo que são os parâmetros da segurança, do ponto de vista da saúde dos cidadãos e também dos condicionamentos que, portanto, a Covid ainda impõe. Este também é um evento ao ar livre, não é? Exato. O que torna facilitador a sua aprovação. Portanto, certamente que tudo irá decorrer dentro do que... Nós pensamos que sim, mas queria deixar essa garantia às pessoas de que o plano de contingência que foi aprovado vai ser implementado, vai ser posto em prática e, portanto, as pessoas vão estar com condições de segurança. Quando fala em plano de contingência, quer dizer alguma medida ou outra? Vai haver um local para entrada, um certo. Local para saída? Vai haver só um local para entrada, portanto, que será entrada, do lado leste, portanto, quando se vem do lado do caminho do cemitério, chamamos-lhe nós assim, portanto essa será a entrada principal, que é a entrada principal para o Terreiro do Santo, e haverá uma saída que será depois ao fundo da Laje Grande, também a única saída será por aí. Os comerciantes vão ter que apresentar o certificado, portanto os vendedores, os artesãos vão ter que apresentar o seu certificado para poderem entrar. e aos cidadãos, que aos visitantes, são disponibilizados os dosiadores e também máscaras para que, onde estiverem coletivamente, possam ter máscaras. Onde temos os espaços de refeição, as medidas são também de contingência, portanto, material descartável, separadores entre quem serve e quem é servido, digamos assim, portanto, e também as mesas com o espaço necessário ao distanciamento que é proposto. Portanto, mas essa nota também queremos dar, que a feira vai ser realizada com todas as condições de segurança que as autoridades sanitárias impõem. Portanto, é seguro visitar a Feira do Porco e do Enchido em Maruj. Portanto, João Abreu, esta vai ser uma feira logo por aí um bocadinho diferente, é preciso cumprir essas regras, mas espera que se mantenha o essencial desta feira, a promoção dos Enchidos, sobretudo. Portanto, este é um dos... também esta feira acontece em Maruj, que é conhecida como a terra dos porqueiros. Portanto, qual é o objetivo maior no que respeita a este evento? O objetivo maior é manter o estatuto que esta feira já conseguiu, que é, sem nenhuma dúvida, o evento mais genuíno, mais singular de todos os que se realizam aqui nesta beira-serra. Portanto, é um evento com projeção nacional e nós queremos manter este estatuto e essa fasquia, portanto, alta. E João, o que é que lhe transmite essa singularidade? São os eventos, é todo o programa cultural que lhe está associado. O que é que diferencia, então, a Feira do Porco? Pois, desde logo, esta coisa de fazer, criar um evento para homenagear os porqueiros, né? Quando na maior parte, a maior parte das pessoas nem portanto, associa porqueiros a uma coisa negativa. E nós quisemos, digamos assim... Que não tem nada de negativo. Sim, mas há essa... Portanto, e nós quisemos homenagear esses homens e mulheres que fizeram da freguesia de Maruj, portanto, uma das freguesias mais desenvolvidas, de maior dinâmica económica e social do Conselho de Oliveira e também da região. É evidente que, como se sabe, pois o advento das grandes superfícies e as imposições da União Europeia acabaram com as feiras, ou quase acabaram com as feiras, e também acabaram com um negócio. Mas isto era um negócio... Há pouco ainda resistem negociantes. Ainda resistem negociantes, ainda há 4, 5 negociantes, peço desculpa, na freguesia, mas chegou a haver 80, portanto, comerciantes, que faziam feiras desde... Há quantos anos, João? Desde a década... portanto, isto começou, o declínio começou na década de 80, 90 do século passado, e foi por aí fora sempre a diminuir. Mas ainda há. É evidente que outros comerciantes adotaram novas estratégias para a sua atividade, compraram talhos, montaram talhos, fixaram-se, digamos, deixaram de ser nómadas e passaram a ser residentes, e portanto, e mantém também ainda essa ligação forte à freguesia, e outros desenvolveram uma componente desta atividade económica, que foi a produção dos enchidos. Muito nomeadamente a Junta de Freguesia de Maruj, em 2000, desenvolveu uma escola-oficina de fumeiro tradicional. Portanto, isso ajudou também a impulsionar a atividade. Certo. E a feira nasce também desta dinâmica criada com a feira, com a escola-oficina. A escola-oficina foi um êxito absoluto. Nós fomos buscar pessoas, as mulheres, os porqueiros, porque eram elas essencialmente que faziam as morcelas, as chouriças de bofas, as farinheiras, e elas vieram ensinar um conjunto de pessoas mais jovens que estavam na escola-oficina, e a partir daí criámos a empresa de inserção social. Como sabe, hoje a Associação de Desenvolvimento produz enchidos, para além de também de salgados, porque a escola era escola-oficina de cozinha e fumeiro tradicional, portanto, e hoje essa empresa de inserção mantém-se, e mantém-se a produzir, portanto, já Ou seja, para além de continuar a formar pessoas, exatamente, ainda ensina, mas produz os seus próprios enchidos. Exatamente, e de altíssima qualidade. E na altura colocou-se esta questão. Então, nós temos que criar aqui um elemento identitário desta terra, que a projete, que contrarie esta regressão que está a haver do ponto de vista da atividade económica. Portanto, e fomos falando, fomos trocando opiniões e chegámos a esta conclusão, a este nome, digamos assim, Feira do Porco e do Enchido, portanto, que sintetiza o objetivo. E o objetivo primeiro era homenagear, de facto, os porqueiros e também evidenciar a excelência dos enchidos produzidos na nossa freguesia. E em boa hora o fizeram. E em boa hora, não é? Acho que foi. Porque esta é uma freguesia pequena, não é? Quantos habitantes tem? Habitantes, infelizmente, acho que não chegam já aos 600. Não chegam aos 600, mas 600. Este número a duplica, triplica e muito mais no dia da feira. Portanto, e comparando com edições anteriores, portanto, são muitos, e podemos falar em milhares, até, os visitantes da região, e não só, também de alguns outros pontos do país, que vêm e não querem faltar à Feira do Porco e do Enchido. Sem dúvida. O exemplo é os estabelecimentos hoteleiros que temos na freguesia, que estão já lotados para este fim de semana, e também na região. Portanto, não apenas, portanto, já há pessoas que vêm de outras paragens e que tiveram que ir para aldeias vizinhas que também têm alojamento local, etc. Uhum. Portanto, temos essa informação. Portanto, isto também dinamiza a economia aqui ao nível local, dá prestígio à nossa freguesia e dá prestígio ao nosso concelho, porque este território, tendo eventos de qualidade como é este, também ganha estatuto do ponto de vista nacional, do ponto de vista das outras dinâmicas, das dinâmicas regionais. Portanto, e nós temos também essa consciência, e por isso dedicamos-nos de alma e coração à realização da feira, para que tudo corra como a gente deseja. Muito bem. Portanto, já falámos um bocadinho deste setor do porco e do enchido. É de facto este o evento marca da freguesia de Maruja e também do próprio concelho de Oliveira do Hospital, então retomado este ano depois do interregno devido à Covid-19. João Abreu, o que é que está preparado então para esta décima edição da Feira décima do Porco? Oitava, décima oitava. Oitava, peço desculpa, décima oitava. Sim. Portanto, o local é o mesmo, não é? É o mesmo. Portanto, já se pensou até em anos anteriores a alterar o local desta feira, mas não seria a mesma coisa? Não. A Laje Grande e o Terreiro Santo são únicos. Portanto, aquela magnificência da Laje Grande, portanto, e também a perspectiva que se tem ali de toda a envolvente é única e é um elemento muito valorativo da feira. Portanto, quem já esteve lá percebe aquele anfiteatro natural que se cria. Portanto, os espetáculos decorrem na parte mais baixa da laje e as pessoas ficam ali como que um anfiteatro natural, não é? Portanto, tem essas condições todas que também lhe dão essa singularidade. É evidente que este ano, também por razões estas que portanto a gente constrangimentos e também o facto de termos tido pouco tempo para montar a feira, portanto não podemos alargá-la para a amplitude que desejávamos, mas mantém todos os traços, todas as componentes que fizeram da Feira do Porco e do Enchido uma feira única. Vai ter menos expositores, João Abreu, este ano? Não, pelo contrário, este é um fenómeno. Eu, antes de vir para aqui, passei lá na Junta de Freguesia e a nossa funcionária, a Carlita, disse: "Sr. João, isto não param de chegar inscrições. Portanto, mas o espaço é suficiente. Mas que número de expositores, mais ou menos? Neste momento há de andar nos 60, entre os 60 e os 70 expositores. Que é um número significativo e há aqui um aumento significativo em relação, por exemplo, à última edição. Muito bem. Pronto, também se calhar as pessoas têm menos onde ir vender os seus produtos, há menos iniciativas dessas e, portanto, por essa razão, provavelmente vem ali. Portanto, e já temos que recusar alguns, porque portanto, isto não é piada, mas é verdade, portanto, muita alguns a querer vender as pipocas e pois, as, não se enquadra, e, portanto, não é? Epá, tivemos que, não, mas vai haver, sim, mas em sítios mas não, pode, não, não claro. Podemos ter ali 10 vendedores de pipocas ou é verdade, ou é farturas, etc. Não temos pode que desviar do conceito exatamente. Desta feira, não é? Embora eles não fiquem situados lá no espaço nobre da feira, mas mesmo assim quisemos restringir isso. Mas eu, portanto, o programa é sempre um programa diversificado, variado, com propostas diversas e logo no sábado nós temos, eu peço desculpa que eu estou com a garganta um bocadinho irritada. Estamos todos nesta altura com estas alterações do tempo, estamos todos um bocadinho assim. Portanto, no sábado vamos ter, portanto, é assim, todos os anos a feira tem um tema e o grupo de teatro de rua que vem animar a feira, o Almanac, pensou que se poderiam comemorar os 200 anos das invasões francesas, que decorreram entre 1810 e 1821. Dado que aqui na região, depois da Batalha do Saco, houve várias escaramuças, portanto há relatos ainda hoje que passam de boca em boca na da Moira, haver agricultores que, epá, isto não se devia dizer, mas que deram umas seixoladas uns gajos vestidos com era assim? com as fardas do exército imperial francês e eles vão recriar isso. Depois à noite vai haver um espetáculo com os Arraia Dolos, portanto vamos ter a música do Alentejo, portanto da Arraiolos, presente na festa com toda a sua riqueza e singularidade também. Depois há o tradicional Magusto na Caruma à noite, portanto já é também um ex-libris da feira. Estende-se a Caruma na Laje Grande, colocam-se as castanhas e faz ali um grande convívio, sempre, como eles dizem, abençoado pela boa jurupiga que também se arranja para esse evento. Noite, não é? Portanto, aí também durante esta noite depois haverá espetáculos de fogo, portanto os Almanac vão têm preparado um espetáculo de fogo. Pronto, e durante a tarde estamos a pensar, isto é, está programado um colóquio que pretende também discutir uma questão importante, que é a da preservação e divulgação dos achados arqueológicos do São Bartolomeu. É uma zona riquíssima, que já foi alvo de estudos e de teses de doutoramento, e é reconhecido como um local também único, dizem inclusive, na Península Ibérica, do ponto de vista da quantidade de sepulturas antropomórficas, etc., etc., que tem por ali, mas não é preservado. E regularmente se tem verificado que há vandalização das sepulturas, património que é encontrado que depois fica em mãos de particulares, e nós precisamos também de definir uma estratégia para isso. Então marcámos um colóquio e convidámos um conjunto de pessoas habilitadas para falar sobre o assunto, portanto, e vai decorrer também no sábado à tarde. Muito bem, portanto essa é a programação para sábado, e o grande dia é então no domingo, com todas as atenções a centrarem-se no Terreiro do Santo e na Laje Grande, também com mostra do porco, como é habitual, não é? Certo. E tantos outros elementos. Uhum. Portanto, no domingo o programa começa com o passeio pedestre, tanto a Rota dos Enchidos, um passeio pedestre que também está a ter uma adesão maior do que era esperado, e portanto, a feira terá essa diversidade de mostras, portanto a Feira da Agricultura Familiar, a Feira dos Sabores e dos Odores, o Espaço Criança, que é um elemento que nós preservamos muito, que é haver um espaço específico para as crianças, que funciona durante toda a feira, de manhã com as pinturas faciais, com os jogos, etc., e também durante a feira, mas especificamente de manhã, que há menos afluência de público, e depois também os passeios de burro, os nossos amigos da Idanha trazem os seus burrinhos e fazem passeios com as crianças pela feira, tanto que é um elemento também característico. Marcante característico da feira, não é? Já é habitual vermos sempre as crianças nestes passeios de burro pelo meio da feira. Depois a feira é aquilo tudo, aquela diversidade grande. O forno comunitário vai estar a funcionar, vão sair a todo momento bolas de bacalhau, bolas de sardinha, bolas de carne, que é necessário encomendar na banca que está cá em cima na feira, mas vai funcionar durante todo o dia. E depois temos as tasquinhas que servem, portanto, a da Associação de Desenvolvimento vai servir o inimitável arroz de Soin, que alguns agora já procuram imitar aí na restaurantes, e bem, portanto, também é sinal de que a gente, recuperando um prato tradicional, portanto, ou melhor, é um sinal para que outros possam fazer também essa pesquisa, essa divulgação e essa promoção de pratos tradicionais. Mas o arroz de Soin, os torresmos na caçoila, portanto vai haver fogueiras e caçoilas disponíveis para quem quiser, para além da venda da carne, portanto vai haver a venda da carne na feira e depois as fogueiras, e as pessoas podem fazê-lo. Portanto, à moda da feira. À moda da feira, como se diz, a gente diz, reconhecemos um bocadinho abusivamente à moda de Marujos, mas de facto é à moda de Marujos e de Travancinha e de onde se fazem feiras da aqui. Mas cada um puxa pela sua terra, não é? Nas beiras. Portanto, as propostas gastronómicas são também muito, muito aliciantes. E depois muito a diversidade de artesanato que vai haver, de propostas. Por exemplo, eu acho que devia referir isto. Este ano a gente não faz o concurso da doçaria tradicional por razões. Dependendo também com o Covid, porque depois era preciso estar a provar, isto e aquilo e tal, tal, tal. Portanto, não. Mas alguém que já ganhou o concurso telefonou-nos a perguntar se havia, não é? Pois. Por um lado. E por outro lado, se podia, portanto, não havendo, a gente não ia haver, se podia vir vender os seus bolos de castanhas, portanto, uma variedade enorme, portanto, de doçaria à base da castanha. Portanto, e nós, claro, o que quer dizer que havia muita gente à espera, não é, João? Exatamente, que acontecesse este evento. Portanto, está com boas expectativas, verifico, não é? Sim, relativamente sim. A perspectiva é que vai haver bom tempo, e bom tempo para nós é não haver chuva. Sim, nem sim. Vento. Numa consulta ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera, até acho que vamos ter até um dia muito agradável, sim, com 19 graus, é muito agradável. Sim, não é? Quase um dia de primavera, e isso é bom. Isso é muito acho bom. Que também é um prémio para esta 18ª edição e também para os objetivos que ela pressupõe, tanto reanimação, de reativação da vida normal das pessoas e também destes eventos que são fundamentais para o bem-estar das pessoas, para a sua qualidade de vida, pronto, para além dos outros objetivos que temos, que é dinamização económica e turística, etc. Muito bem. Mas ainda no domingo, depois há todos aqueles espetáculos que já que são... Que não param, não é? Que não param. Tanto, em simultâneo com outros. As concertinas do Minho trazem o Borguinha e trazem a Adília da Roca, que são, com a sua espontaneidade, criam momentos ali de grande comunicabilidade e de grande hilariedade também com as diferentes pessoas. O Fanfarra Cáustica, que fazem questão, são músicos, todos eles músicos de orquestras profissionais, mas que fazem questão de se juntar para vir à Feira do Porco e do Enchido, porque foi a Feira do Porco e do Enchido que há 15 anos atrás, ou 16, lhes deu projeção. E eles disseram, não, uns estão em Lisboa, outros estão no Porto e tal, mas juntaram-se, têm-nos estado a ligar, a dizer, olha, estamos a ensaiar, a coisa está a ficar fininha, portanto, e vamos dar aí grandes espetáculos, e nós queremos que isso vá acontecer. E certamente que sim. Sim, João, todos com grandes expectativas, e a própria população está muito expectante quanto ao evento, porque também me parece que este é um evento que mobiliza muita gente, não é? Sim, sim. Na preparação, é portanto, uma parafernália... é a Junta de Freguesia, a Associação de Desenvolvimento, sim. também a Associação de Jovens, sim, presumo, a Associação de não Jovens, é? Sim. Portanto, há toda uma quantidade de sim. pessoas nós queremos, associadas. Queremos ser justos e queremos também deixar aqui uma palavra de agradecimento ao município, que fez deslocar equipas, os seus trabalhadores, para montarem algumas das barracas, para ajudarem também na infraestrutura da festa. Portanto, quero deixar este agradecimento. Toda a parte logística, não é? Sim, sim, este agradecimento público, que é justo, sendo que, no fundo, isto também é uma feira que é feita em parceria com várias entidades, nomeadamente com o município de Oliveira do Hospital. Pronto, mas é isso, a população está expectante, entusiasmada, também esta nota, há mais inscrições para vender da localidade do que em anos anteriores, portanto as pessoas também perderam um bocado aquela, depois as pessoas conhecem e acham mal que eu vá para ali vender umas maçãs bem, e umas castanhas. Os próprios residentes inscreveram-se. Venceu-se também esse constrangimento, e isso é interessante, porque também era esse o objetivo. Portanto, a feira que a gente chama da agricultura familiar era um pouco, e inicialmente a gente conseguiu isso com um trabalho muito persistente junto das pessoas que têm coisas para vender, né? E a ideia era também aquilo ser um elemento que contribuísse para o rendimento, claro, uma oportunidade para cada um. Das pessoas, sobretudo dos filhos da agricultura. Portanto, e este ano há pessoas que vão vender as peras secas, que é também pera de São Bartolomeu, que é um elemento também característico da nossa região, que vão vender fruta, que vão vender também queijos, etc. Portanto, falo de pessoas da localidade. Isto também é importante, portanto, este retomar desta dinâmica, claro, e local. E as pessoas também se reconhecerem, reverem, não é? Naquele evento é importante que ele seja um evento de toda a gente, da população de Maruxo. E há um sinal que nós captamos, que é muito, muito bom. É que antigamente as pessoas vinham à terra pelo Natal, pela Páscoa, alguns pelos finados, e agora também vêm, põem na sua agenda vir à terra, portanto os nossos conterrâneos virem à terra pela Feira do Porco e do Enchido. Portanto, a freguesia também se anima neste dia com muita gente que vem propositadamente para fruir a feira e fruir a feira também com orgulho pela sua terra. Muito bem, isso é bom, e depois vão e levam também esta boa imagem da sua freguesia. É bom falar daquilo que é a nossa terra junto das outras pessoas. João Abreu, ficamos também muito satisfeitos por esta realização, e que Maruxo volte então à normalidade no que respeita à realização desta feira, que sabemos que é de referência no calendário de eventos do Concelho e da própria região. Desafio a convidar quem nos escuta a visitar então esta feira. Sim, nós temos digamos, quase que um lema, que é portanto, fazer este desafio. Faça com milhares de visitantes, vive intensamente a Feira do Porco e do Enchido e registre-a na página de eventos imperdíveis. Portanto, esta é digamos, quase que um slogan que a gente utiliza, porque quem vem a primeira vez, volta sempre. Volta sempre, não dá por mal emprego o seu tempo, em nenhuma das componentes. Portanto, do ponto de vista da diversão, ela é total. Do ponto de vista cultural, tem elementos de sobra para enriquecer também os seus conhecimentos culturais, e do ponto de vista da gastronomia, portanto, portanto, a satisfação é plena, não é? Coisas todas muito boas, que marcam e que, trazem, que levam a que as pessoas voltem sempre a este evento. Muito bem, então é neste fim de semana em Maruja, 18ª Feira do Porco e do Enchido, é a promoção da excelência dos enchidos produzidos na freguesia no concelho. João Abreu é o presidente da Junta de Freguesia, muito obrigada por ter estado connosco nesta conversa de antecipação deste grande evento que esperemos resulte num sucesso mais uma vez. Muito obrigado também à Rádio Boa Nova e que também tenha muitos êxitos, a par do êxito que a gente espera para a Feira do Porco e do Enchido. Muito obrigada. E um bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada. Ficamos então com esta entrevista a João Abreu, presidente da Junta de Freguesia de Maruja. Já no domingo, a Feira do Porco e do Enchido não pode faltar. Esta é uma entrevista disponível também na nossa página de Facebook e que vamos repor na rádio mais logo a partir das 5 da tarde. Os costumes, as tradições, as histórias de um povo e de uma região. Boa Nova, de Oliveira do Hospital para todo o mundo. Ouça-nos também em radioboanova.pt.